foda-se. Vou vencer assim mesmo, se ainda não venci. Cresci e ninguém pode me conter. Sou Vila Maria, viva e deixe viver. Da zona norte de São Paulo pro mundo. Sempre trabalhador, alma de vagabundo. Pobre São Paulo, pobre paulista. Pobre louco, pobre skatista. Eu vim de skate ouvindo rap. Eu vim do skate. Eu vim do rap ouvindo skate. Eu vivo skate. Desculpa aí só porque eu vim do hardcore. Eu não vim do hardcore. Eu vivo hardcore. Mas foi minha mãe que me ensinou o que era música boa. Meu pai não conheceu o Vela Kuti à toa. Sou brasileiro da etnia vira-lata. Sangue da Nigéria na minha veia e na minha raça. Zero pra sair do zero. Nas provas dessa vida eu tirei 10 e não saí do zero. Saí do negativo e não saí do zero. Jogador camisa 10 e não saí do zero. Chegou a hora de sair. Nas provas dessa vida eu tirei 10 e não saí do zero. Saí do negativo e não saí do zero. Jogador camisa 10 e não saí do zero. Chegou a hora de sair do zero. Face minha, na minha cria. Realizei e aprendi, fia. Pra ser bom pai, tem que ser bom filho. Tive dom pra ser bom pai e não pra ser marido. Mas o que passou, passou. Hoje a minha vida é só amor. Falou, falou. E a cada chance de tá perto do meu pivete é uma dádiva, uma bênção. Só agradece, eu fico 10. E mesmo com o planeta em crise, eu faço corre pra ele ter tudo que eu nunca tive. E nem por isso eu tenho inveja de playboy e burguês. Meu filho vai ser rico igual vocês, porra. Nas provas dessa vida eu tirei 10 e não saí do zero. Saí do negativo e não saí do zero. Jogador camisa 10 e não saí do zero. Chegou a hora de sair. Nas provas dessa vida eu tirei 10 e não saí do zero. Saí do negativo e não saí do zero. Jogador camisa 10.